certo que ninguém sabia. Somente os pastores e três reis magos foram à estrebaria, junto de sua mamãe bem quentinho estava o lindo neném. No céu uma estrela brilhava tão bela e anjos cantavam assim: vem ver Jesus, vem ver o amor. Jesus nasceu. Maria contente sorriu pro neném e no manto ela o envolveu. Junto a um burrinho e uma vaquinha estava Jesus a dormir. Ele nasceu no primeiro